proseguono 307. 0 graus, 179. Casa 207, estabilizar o localizador. Pode sinal sem retorno no 864207. 86, obrigado. Sou Salvador, bom dia, azul 4207, 7 na final. 4207, continua a aproximação, reporte visual com campo, 180 graus, 159. Chamada visual 4207. É... 04, Bruno 260. Para o táxi, está descendo na sede. Ei, que Luciana Lima, táxi autorizado, é posto para ingresso. Vem aqui iniciando, vai reportar para ingresso. Para 3198, então, desce para 2000 pés, o ajuste no 08, autorizado em aliás, segue ferida, pista no 0. Reporte estabilizado no localizador 3198. Recedão 0, para estabilizar 3198. Para o puxo 5486. 5486, tráfego da TAM vai ingressar agora. Para o gate 10, coordenando que a equipe de solo para pós-parqueamento do Airbus da TAM, iniciar seu pushback e chame para o táxi. Pós-parqueamento do Airbus, prossegue. Solo Família Bravo para o corte. Gente do corte, Família Bravo, bom dia. Controle, o gol 1397. Gol 1397, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 380. Acender para o 380, gol 1397. Alto Salvador, gol 1983. Está com 157 a bordo. 3 horas e 52 de autonomia, alternando o galeão para o táxi. Confirmando somente a alternativa? Alterna o galeão, querido. Gente, voo 1983, táxi livre via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajuste 1018, bom dia. Ajustado 1018, está autorizado o táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 11860, voo 1983, bom dia. 207, pista vista. TV Pouso, 10, 180 com 15 nós, azul. Livre pouso, 4207. Tirou Serra Lima, alinhado de campo, cabeceira na sede. Luciana Lima, mais um instante para a decolagem. 207 ao 50, direito 1219. 1219, 4207. Papa Romeu, Kilo, Sierra Lima, decolagem autorizada, pista 97, 180 graus, 15 nós. Gente, iniciando, gente. Alfa Romeo, Fox e Eco Lima, serviço radar terminado, 59 milhas nordeste do VOR de Salvador, mantenha o nível 090, chame Aracaju em 1203. Chame Aracaju, agora é 1203, Fox e Eco Lima, muito obrigado, boa tarde. Estabilizado, Sam 3198. Sam 3198, complete final da minha torre, 1186. Meia, boa. Pista livre na Golf. Azul 4207, táxi via Alfa, mantém antes da táxi Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 4207. Além mantém pistão zero. Isso, além mantém na pistão no 0,1983. Alfa Romeo Kilo Serra Lima, ao 511935, Voyage. 1935, Lima, bom dia. 3198, continua a aproximação, aguarda autorização. 98. 93, decolagem autorizada, 180 graus, 15 nós. Autorizada a decolagem na pista no 0,1983. Agir prossegue conforme autorizado, submantém o nível 140. Acendendo 140, Kilo Serra Lima. 486, táxi Juliette, Alfa, no ponto de espera da 10, torre 986, ajuste no 097, bom dia. Bom dia, já. São 9396, pronto, cópia? Afirmativo, senhora, prossiga. São 9396 para Guarulhos, nível 360, autorizado, via Peruísque 50, decolagem da pistão no 0, com primeira curva direita, na saída da El, Leda, transição Bidev. Controle 1-9-35, torre 1-8-6, aciona 5421, TAM 9396. Afirmativo, senhora, autorizado Guarulhos, 360, Peruísque 50, decola da El, Leda, Bidev. 119.35, controle de saída, 118.6, a torre, 5421, o nosso transponder. Correto, chame para posicionamento, TAM 9396. Chamará TAM 9396, graças. Já do cruzamento, táxi via Quebec, Mike Lima, chame para ingresso no Pátio 1, Alfa Tango Tango. Até ponte visual 180 com que nós. Controlar 98. Oi, Salvador, bom dia. Trip 5486, ponte de espera pronto. Trip, mantenha o ponte de espera. Manterá. 07. Oi, papito, Salvador tá no máximo? O chão tá. Mas tá tudo desligado aí, balizamento. Tem nada de ligado, tudo ligado. Positivo. Parece não, muito bem. E livre pouso, pista 10, 180 graus, 15 nós. Boa, 98. Trip 5486, ali mantendo zero. Ali mantém. 983, transfere 1935, boa viagem. 1935, controle por grande, o gol no 983. Controle Salvador, é o gol 1983. Decolado perfil da Dael na sua escuta, passando 3.500 pés. Gol no 983, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 360. Subindo para 360, gol no 983. Papa Romeo, Kilo, Serra Lima, retração para evitar tráfego, curva esquerda para o 240, o limite é manter esta proa por 30 milhas. após, no caso de falha de comunicações, após voo direto a destino, Kilo Sierra Lima. 240, 30 milhas, no caso de falha, prossegue direto a destino, Kilo Sierra Lima. Gol, 1397, vai cruzar 180 por 380 a 12 milhas de Leda, após Leda, toma proa de Dael. Gol, 1397, semicentro Recife, 3325, alterna, 1288. 3325-288. Via Alfa Índia, gate 3. Alfa Índia 3. 190 graus, 15 nós. 20 anos, 86. Arthur de Salvador, Gona 738, bom dia, tá com informação de fato, perdeu contato com Recife 288. Gona 738, acende a identificação na proa de Itap para a chegada Mari, desse mantenha 2000 pés, o ajuste no 07. 2000 no 07, na proa de Itap, solicita se possível manter high speed até mais próximo. Autorizado, a seu critério, na 738. Autorizado, né, senhor? Que a senhorinha tá bem mal mesmo. Prone 1, bom dia. Gol 1477, tem informação e o informe. Gol 1477, a identificação autorizada, chegada bom, se deixa, mantenha 4 mil pés e o ajuste no 07. Tá bom, se 4 mil pés, o gol 1477. Gol 1738, confirme por gentileza o sexo do passageiro, a idade e os sintomas. Então, a senhora, eu já vou confirmar pra vocês lá que o cara tá trazendo pra gente. Ok. É o 571935, Bombeiros. 935, Guarato, senhor, até o alto. Controle, 1477, vai manter para o 217, aproximadamente, mais 40 minutos de informação. Autorizado no 477. Ok, 77. Papa Romeu, Kilo Sierra Lima, curva à esquerda para o A210. 210, Kilo Sierra Lima. Controle, 35486, está na sua escuta. Salvador, 9396, remota 08 para prosseguir acionamento. Autorizado, chame táxi, então 9396. Chamada táxi, 9396, graças. Conforme autorizado, para 200, 35486. Kilo Sierra Lima atinge, mantém 1940. Gente, mantenha 1940, Kilo Sierra Lima. Mantenha a proa 210 ainda? Kilo Sierra Lima, mantenha o nível 1940, reassuma a navegação, vai na proa de Eval. Gente, Lima. Poligono 732? Prossiga, 1738. O nome da passageira é Maria Angélica da Costa. Ela está com 77 anos. Ela teve inicialmente um infarto com parada cardíaca. Ciente, 1738. Confirme a posição da passageira na aeronave. Está recebendo atendimento lá na galeria traseira. Ciente. Bravo Delta, poste na Lima. Sierra Lima, voe direto, GQE. Lima. Alfa Tango Tango, pronto, cópia. Alfa Tango Tango, Aracaju, nível 090 autorizado, via Golf 677, decolagem pistão 90, primeira curva esquerda, saída Conde. Controle Salvador 119.35, Torre 118.6, Siona 0271, Alfa Tango Tango. 3325-298, igual 983. Tango Tango, livre acionamento, chame táxi. Autorizado, LS Ferreira, pistão na zero, reporte no localizador. Autorizado, chamamos o localizador, Bruno, 738. Ô, controle, o trip 5486 retornando, já podemos pular Lençóis, senhora? Vou direto Lençóis, 5486. 486. Papa Romeu, Quilo Sierra Lima, mantenha o nível 140, chame Centro Recife no 3325, alterna 1288. 1-3-3-2-5, 1-2-8-8, Quilo Sierra Lima. Solo para o táxi, o C9396. Estamos com POB de 06, 3 horas 56 de autonomia, galeão alternado. Táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 186, ajuste no 097. Táxi Pátio, Juliette Alfa, ponto de espera 186, 9396, graças. O Alfa Tango Tango vai aguardar o tráfego da empresa Juliette Bravo Delta ingressar no pátio e após prossegue via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 18.6, ajuste no 07, Alfa Tango Tango. Afirmativo, afirmativo. O Bravo Delta, observe o TAM agora saindo do pátio principal, vai observar o Alfa Tango Tango, que também está saindo do pátio 3, ok? O Salvador, bom dia, 1260 com a Uniforme, autorização Recife. 1260, aguarde cópia. Jogo no 7-3-2. 1738, complete final, chame a torre, 1986. 1986, obrigado pela ajuda. Oi, 396, bom dia, mantenha o um ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 93, 96. Zorri, Altruísque, 58. Decolagem da pista 90, com primeira curva esquerda na saída Pucca, transição Caju. Controle Salvador 1, 19, decimal 35, torre 98, decimal 6. Aciona 54, 43, o gol no 260. Autorizado 390, Recife, Altruísque 58, decola da 10, curva esquerda. Pucca, Caju, 1935, controle, 1862, 5443, transponder. Correto, gol no 260, chame pronto para o cancelamento. Chamarei, obrigado. Alfa Tango Tango, prossegue via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18, meia, ajuste no 0 no 7. Via Juliette Alfa, 18,6 no ponto de espera, Alfa Tango. Se a 38 está passando esse abaixo travado, é, só confirmar se, por favor, se a ambulância já está na nossa guarda. Afirmativo, já foi entrado em contato com o solo aqui, já estão aguardando aqui, 1732. Obrigado. Agora na atualização de pouso. Pouso autorizado, 90 graus, 159. Meia, chame Centro Recife, 12685, alterna na 2545. 12685, 12545. Afirmativo. Ok, até a roda. Além mantém 1-0. Além mantém 1-0, 9396. Então mantém um ponto de espera. Vou no 738, no solo 09, direito no 219. 219, obrigado, bom dia. Lado bom dia, no 738, livrou. Vou no 738, táxi via Alfa e Juliette para Gate 5. Alfa e Juliette 5, no 738. 9396 aos 1-1, controle 1935, boa viagem. 1935, bom dia, senhor. Controle Salvador, muito bom dia, até 9396. 9396, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o 360. Mas é 360, 9396, graças. Eu vou fazer um treino mantenha, quando espera. 477, complete final de minha torre, 1186. 8612, obrigado, bom dia. Salvador, um bom dia, gol no 477, na final, cabeceiro 1-0. 477, reporte visual com campo, 180 com 12 nós. Boa tarde, gol no 477. Visual, 1477. 1477, 180 com 12, livre pouso, pistão zero. Autorizado pouso, 1477. Azul 4207 para Rio de Janeiro, Santos Dumont, autorizado nível 300, decolou da pista no zero, com primeira curva à direita. Saída será Dael, Leda, Bidev, após Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zuluno 6, Gruf, Upper Zuluno 4, Toquim. Controle Salvador, opera em 1-9-35, torre 1-9. 8.6. Aciona 5447 azul 4207. Azul 4207, nível 300, pista no zero, pula direita, Adel, Midem, até novembro 857, por segura, para azul 1.6, grupo e posição. Centro, atlântico, atlântico, confirmando a saída é Dael, Leda, Bidev. Azul 4207, me pronto para pushback pelo meio. Eu sou o Salvador, está passando informação de da. Pronto para cópia, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta para IRC, nível 100, correto. Autorizado, recolando da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Momo Albo, após direto IRC, controle 1-9-35, torre 1-8-6, aciona 5-4-3-0, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, correto. Chame pronto para o pushback